que fosse. É verdade, morro de saudade de te ter aqui. É verdade, morro de saudade, mas eu sei que está. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Muito bom dia amigos ouvintes. Cá estou convosco nesta manhã de sábado, 20 de dezembro, já são 9:09 da manhã e o programa Cristina Portugal no Coração vai então dar-vos companhia nesta manhã cinzenta de chuva e tudo isso, mas não se esqueçam que a Rádio Arc-en-Ciel é a vossa companhia, somos nós quem trazemos o solinho, claro que sim, com a boa companhia musical e nem só. Claro que vocês podem participar neste programa através do telefone ao 0238-434800. Cá estou, sim senhora, para responder e por que não participar a este programa. Um programa um bocadinho especial, especial Natal. Vai ser a minha última do ano com vocês e é então sem entrevistas, mas são talvez vocês a entrevista do outro lado. Então podem participar com todo gosto. Claro que hoje de manhã podemos passar então a música que você mais talvez marcou o Natal ou vai marcar o seu Natal, ou uma nova, por que não? Pois é, esta época natalícia por vezes é momentos mais complicados, mais tristes, mais difíceis, porque sempre falta alguém naquela mesa e por vezes é tristonho. Mas para quem cá está, para os mais novinhos e tudo isso, temos que sempre dar aquela esperança e também aquela magia de Natal para que ela permaneça para sempre nas nossas vidas. Não é assim? Claro que sim. Então vamos a isto, vamos à música e à boa disposição aqui nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Vocês podem então sintonizar através do 96.2 FM, mas também através das todas as plataformas que podem existir, não é? E podem então sintonizar-nos através do nosso site www.radio-do-6-arc-en-ciel.com. Vocês podem então participar. Vamos então participar, escutar através do mundo inteiro, não é assim? E vamos então já ficar de seguida com a Aline Barros. Vá, vem, está chegando o Natal. forma de amor.

sempre, que dia após dia seja sempre Natal. Muitas felicidades, muita paz e amor. Se todos quisermos e se nos amarmos, será sempre Natal. Uma criança sorri num berço de esperança. É Natal. Alguém ajuda o velhinho, dá-lhe a sua mão. É Natal. Digam ao vento que passa para anunciar. É Natal. Para correr pelo mundo gritando bem alto que é sempre Natal. Muitas felicidades, muita paz e amor. Que assim seja sempre, que dia após dia seja sempre Natal. Muitas felicidades, muita paz e amor. Se todos quisermos e se nos amarmos, será sempre Natal. Seja sempre, que dia após dia seja sempre Natal. Muitas felicidades, muita paz e amor. Se todos quisermos e se nos amarmos, será sempre Natal. Muitas felicidades, muita paz e amor. Seja sempre, que dia após dia seja sempre Natal. Muitas felicidades, muita paz e amor. Se todos quisermos. Quando tudo, tudo tá bonito. Amor tem o seu lado bom e seu lado duro. Amor também é trabalho, amor também dói um pouco. Amor também é decepção, não tem instituição. E é só ser feliz. Qualquer um amor é aprendiz. E leva tempo até ficar perfeito. Todo mundo, felicidade é só um prato menos, mas também tem tristeza e choro. É só acreditar no processo que vai dar certo, vai dar certo. Amor é perdão, é superação, não é só atração, não. O amor é, amor é compaixão, e também não, tem só frustração. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades do meu tano, saudades me vai matar. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades da minha nora, volto-me doido a chorar. E vem a noite, espero pelo vosso olhar, sinto a vossa presença, me fazem acreditar. Ai, eu gosto de ti, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. Eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. Faz assim estes dedinhos de conversa. Muito obrigada pela companhia. Pois é, tem que se dar tempo a toda a gente. Vem o Imperial agora, ora nem mais, já na Bacalhau e Cláudia Pascoal com Será Imperial ou Fino? Oh, Bacalhau, eu vou te dizes que não tens qualquer sotaque. Isto não é um ataque, mas tens falta de noção. E depois dizes, para não ser de surpresa, eu te ponho, estás 18 para marcar a reunião. Olha quem fala, tu dizes à minha beira, com pronúncia da ribeira, quando estás ao pé de mim. Dizes pega em vez de toma, dizes bufa em vez de sobra. Olha, e Angola e alta e coisa assim. Imperial é fim. Ténis é sapatilha, bica é cimbalina, chicle é pastilha, luqueta é cadeado e capuz, carapuz. Estrugida é refogado, chapéu de chuva e chus. Cebolha é pedreiro, moeiro é sarjeta, seta é frigideira e cabida é cruzeta. Então, ah, não desperta a nossa tradição. Ah,

disse que vamos desejar a cada um de vocês que seja um Natal feliz. Vamos lá começar a preparar então esta época natalícia com vocês. Bem sei, já andamos na preparação das compras, das prendas e tudo isso. Hoje estou aqui para vos animar, sim senhora. Por vezes há aqueles momentos mais complicados, mais tristes na vida, mas temos que levantar a cabeça e continuar. Não é assim, minha gente? Claro que sim. E vamos lá ver quais são as 10 iguarias que não podem faltar na mesa de Natal, que seja a norte a sul de Portugal, mas cá em França também, nós imigrantes, porque cá estamos, que continuamos a manter aquela tradição de Natal, a tradição do nosso, do bom português que cá existe. Claro, haverá sempre este bacalhau no centro da mesa. Ora, se não houver o bacalhau, claro que de certeza que haverá ou peru ou cabrito, não é? Há muitas boas coisas. Manter a tradição, talvez de cá ou de lá, quem sabe, um polvo talvez, e aquelas guloseimas, que é a parte que eu mais gosto. Eu gosto mais da parte da doçaria, talvez vocês também, aquelas filhosos, os sonhos, as ravanadas, as jazevias, ora nem mais. Um arroz doce, uma letria, e por que não? Lampreia de ovos ou pão de ló, também de muitas tradições. O tronco de Natal, de certeza que vem um pouco mais tarde, mas claro que existe também, e muito fácil de fazer. Há boas receitas, sim senhora. Um bolo rei, um bolo rainha, um bolo príncipe, ou então aquele escangalhado. Ah, eu gosto deles todos. O mais difícil por vezes é tirar os frutos secos, não é? Para os mais novos, é, não, nem mais. E muitas boas coisas fazem parte, aqueles chocolates, aqueles docinhos, aqueles, como é que eu ia dizer, aqueles cheirinhos depois na casa. Mas havia uma tradição na casa da minha avó, e gostaria muito que vocês também me trouxessem a vossa tradição, aquele de que vocês mais se lembram, daquelas tradições do Natal. E para mim era aquele cheirinho às pinhas mansas, quando se punha aquela pinha mansa a queimar, e aquele cheirinho à resina dentro da casa. Sim senhora, gostava muito pô-las à beira da lareira e depois tirar os pinhões para depois jogar com os pinhões e por fim, finalmente, podê-los comer. Isso era uma linda tradição que eu muito gostava. Ainda hoje gosto de a manter, tenho um pinheiro manso para continuar a que a tradição continue a permanecer. Mas é verdade que fica um cheirinho dentro da casa com aquela pinha mansa, que na verdade fica toda aberta, fica toda bonita, e havia aquela lenda que dizia que a pinha mansa que abrisse durante a noite de Natal trazia muitas boas coisas durante o ano. Talvez, nunca se sabe. Vamos continuar um pouco mais tarde com as dicas e tradições do Natal. Ficamos já de seguida na voz de Agatha e os Dama com Sozinha. Por uma vez, eu estou prestes a tirar a tua sombra do meu ser, e de uma vez por todas, a saber gostar de mim, não sou desaparecer. Desta vez vou-te dizer, vou dizer na tua cara o que eu nunca consegui. Prefiro estar sozinho. E depois de sozinha vamos ficar com uns jardins proibidos de Paulo Gozo. Tem que ser, de vez em quando, ir assim ao fundo da caixa. O que é que vocês acham? Claro que sim. Quando amanheces, logo no ar se agita a luz sem crer. E mesmo dia vem devagar para te ver. É que me estão a perfumar. Já rendido é te chegar. Esse outro mundo só ter. Onde eu queria entrar um dia pra me perder. Pra me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Abençoe-me nesse jardim. Sem pudor, esquece o céu e o lado meu a me perder. A me perder nesses recantos onde tu andas sozinha sem mim. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. Um abraço a todos que precisam de amor. faríamos sorrisos e seríamos felizes. O mundo era bem melhor. É Natal, não quero que haja dor nem solidão, porque esta noite vamos dar as mãos a todos os que sofrem e vivem sem o gente sofrer, que não podem contar com mais ninguém, nem mesmo uma família para abraçar, um rosto para beijar, alguém que lhes queira bem. Se eu pudesse mudar o mundo inteiro, seria com certeza mais feliz. Sozinha eu não posso fazer tudo, conto com a vossa ajuda, vamos todos nos unir. No Natal gostaríamos muito de ter sonhos, sonhos que se realizassem, momentos importantes da vida. E é isso que muitas vezes pedimos a esse grande Pai Natal, que Pai Natal nos traga tudo o que nós mais pedimos. É verdade, por vezes sonhamos em coisas e temos aquela esperança que pelo Natal possa-se concretizar, não é assim? Mas há sonhos, depois há aqueles sonhos de pôr na mesa, não é? Aqueles sonhos bem guloseimas, que é o que mais é importante, se calhar são os únicos que vão se concretizar, não é assim, minha gente? Pois é, olha, mais ou menos há que ter barriguinha cheia, ora nem mais. E vamos dar uma pequenina receita que é num instante, sim senhora, em 5 minutos está pronto. São os sonhos de Natal, ora uma receita talvez das nossas avós, que era o que elas mais faziam. Uma chávena de água, uma chávena de farinha, uma casca de limão, 100 gramas de manteiga, açúcar e canela. É só fritar. Já viu? Em 2 segundos é só preparar. Sonhos de Natal, a receita da avó. Uma chávena de água, uma chávena de farinha, casca de limão, 100 gramas de manteiga, açúcar e canela para polvilhar por cima e é fritar antes do açúcar e da canela. Claro que sim. Já viram? É num instante, então podemos fazer. Essa parte já está feita, tá? Ora, bem daqui mais, uns minutinhos mais, um bocadinho. Ana Mena e Belinda com as 12.

Alors, les établissements Mariano vous proposent de les préparer dès à présent. Venez retrouver tous vos produits du soleil à des prix exceptionnels. Les établissements Mariano vous offrent une remise de 5% sur l'ensemble du magasin. De plus, vous bénéficierez également d'une remise de 10% sur tout carton de marchandises acheté. Alors, n'attendez plus, venez profiter de toutes vos promotions sans plus attendre aux établissements Mariano. O Natal é festa, dá flor à nossa vida. Não há nada mais lindo que a família reunida. O Natal é festa, já vamos para a mesa. Queremos alegria e a lareira sempre acesa. Lembranças para todos, no pinheiro vou pôr. A neve cai lá fora, mas em casa há mais calor. Há risos e alegria, e um brinde no final. E é esta a magia da festa de Natal. E esta magia da festa de Natal. O Natal é festa, há cânticos de amor. Os sinos anunciam, já nasceu o Redentor. O Natal é festa, é festa de união. Cantemos de alegria com Natal no coração. Lembranças para todos, no pinheiro vou pôr. A neve cai lá fora, mas em casa há mais calor. Há risos de alegria e um brinde no final. E é esta a magia da festa de Natal. E é esta a magia da festa de Natal. Natal é festa, dá cor à nossa vida. Não há nada mais lindo que a família reunida. O Natal é festa, já vamos para a mesa. Queremos alegria e a lareira sempre acesa. Lembranças para todos, no pinheiro vou pôr. A neve cai lá fora, mas em casa há mais calor. De alegria e um brinde no final. E esta a magia da festa de Natal. E esta a magia da festa de Natal. E esta a magia da festa de Natal. Como disse então, vamos continuar então na preparação desta época natalícia. Por vezes a árvore de Natal ainda não está prontinha, mas temos que preparar. Sabiam que a árvore de Natal nasceu nos anos 1223 nos Estados Unidos? Somente depois chegou para a Europa e somente em 1611 na Alemanha, quando a grande duquesa reparou que o salão principal decorado e de festividades não tinha aquele encanto dos ornamentos do Natal, então é que decidiu transformar a sua árvore do seu jardim e levá-la para dentro de casa, porque antes só existia no exterior. E somente depois, muito, muito mais tarde, que foi em 1958, é que se começou não é assim tão velho como isso, porque somente é em 1900 e com alguma coisa é que se começou então a decorar essa árvore de Natal e ter aquelas bolinhas e todos os enfeitos que hoje há na preparação. Em França, como é que eu estava? Somente em 1958, era mesmo isto em França, pelas mãos do superador, começaram a preparar então as bolinhas de vidro e tudo isso, e é que aí começaram então a preparar então os enfeites das nossas árvores de Natal. E em Portugal existe o presépio. O presépio existe desde os anos de 1600, que começaram-se a preparar os presépios no exterior, depois vindo também para casa, como a árvore de Natal. Tudo isso são relíquias do nosso passado, mas temos que continuar a manter. E vocês, do outro lado, também preparam a árvore de Natal dentro de casa, o pinheirinho, que cheira bem, ou então o presépio, ainda mantém a tradição do presépio? Claro, temos que manter as nossas tradições, de facto faz parte da nossa, dos nossos antepassados, mas temos que continuar a manter essas tradições. Digam lá isso tudo. Vamos continuar já de seguida na nossa boa música portuguesa e ficamos já na voz do Leandro e David Buterro.

deixa-te as camisas prontas, veste calça com sapato para pagar as tuas contas. Linda, linda, linda, olha linda, para onde vais? Você me haver as outras com quem dormiste demais. Oh, Laurinda, linda, linda, oh, Laurinda, linda, linda, é mais linda do que ao sol. Seguida estamos na voz de Leandro Cruz com Casa Comigo Nunca Sabe. Talvez também esteja debaixo do pinheirinho. Ei, uma prendinha destas para quem está com grande paixão e nunca se sabe. Está aquele pedido de casamento debaixo do pinheiro. Ora, uma boa ideia, não? Eu quero dançar a chuva.

preciso para te ver. Oh meu amor, eu não te consigo esquecer. com os Santa Maria. Mais música. Lá continuamos nós na nossa quadra natalícia, apresentação do Natal hoje de manhã, num especial Natal neste programa. Cristina Portugal no coração, a vossa companhia, já são 10h43 e lá continuamos então. De onde vieram os presentes de Natal? Os presentes de Natal surgiram de rituais antigos, ganharam um significado cristão e se espalharam pelo mundo para demonstrar um afeto, reforçar laços e marcar um recomeço simbólico no fim do ano. Na verdade, um presente de Natal surgiu bem antes dos anos 1800 e antes mesmo do Natal, os cristãos, os povos antigos já trocavam objetos e celebrações de fim de ano para assim desejar a boa sorte e prosperidade para um novo casal, um novo filho e uma nova marcagem na passagem de ciclos importantes da vida que ajudavam a fortalecer os vínculos sociais. Já tenho os aninhos, então temos que continuar um presente, aqueles presentes que muito prazer que fazem, não é verdade? Eu, para mim, sim. Eu gosto mais de oferecer do que dar. Gosto de preparar para oferecer, mas também gosto de vez em quando, receber alguns. Claro, todos nós, não é? Ora, nem mais. Vamos lá continuar a boa música. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Já sei que não dá, deixa-me falar. Juro que tentei, mas não consigo, porque eu não posso ser só teu. Dame, dame,

Passa Comigo o Natal. É um grande convite, não é? É claro que sim. Mas sabiam que há, mínimo, duas incríveis tradições de Natal de através do mundo? Há muito que amar o Natal, comida, família, amigos, que torna a temporada destas festas ainda mais charmosas, e é o fato de que em todo o mundo os países desenvolveram as suas propriedades e tradições de Natal. E aqui estão algumas tradições de Natal mais maravilhosas ou charmosas, como vocês queiram, ou então ainda estranhas, de várias partes do mundo. O frango de Natal. O Natal em todo, tem todo o seu ser e todo o seu ver com a comida no Japão. Essa comida é uma das mais importantes, que tem que ser o Christmas Chicken, que nasceu de uma campanha de marketing. O número da sorte, desde o final do século XIX, a Loteria Nacional da Espanha, é verdade, distribuiu a maior quantia em dinheiro, e então aí nasceu o El Gordo, uma bolada em dinheiro sorteada ao estilo mega e da virada de Natal. E esse sorteio se tornou um dos maiores eventos sociais espanhóis. Mas também temos vamos até às vassouras e espanadoras. Na Noruega, no Natal significa esconder os seus esfregões e vassouras. Não porque as pessoas não querem limpar, mas porque os noruegueses são um pouco supersticiosos e querem impedir que os espíritos malignos entrem em dentro de casa. É aí. As aranhas de Natal, acredito, mas é verdade. Acredito ou não, mas as aranhas também podem se tornar parte de tradições de Natal. Na Ucrânia, as árvores de Natal são decoradas com as teias de aranha. Não se despreze. São enfeites que parecem feitas de teias de aranha, que, segundo eles, trazem boa sorte. Ora, nem mais, vamos pôr as aranhas todas de casa, que traga muita sorte. A caixa postal do Papai Natal, é verdade. Aposto que todos nós já escrevemos uma cartinha ao Pai Natal, de certeza que sim, em algum momento. Mas vocês sabiam que ele realmente tem um endereço? A caixa do correio dele está no Canadá, e só você escrever até o 16 de dezembro e ele lhe responderá. Já é um bocadinho tarde, é verdade, é pena, fica para o ano. Ele responderá em mais de 30 idiomas, incluindo o Braille, é verdade. Envie então a sua carta ao Pai Natal para o Polo Norte, escrevendo só Ho Ho Ho Canadá. É grátis, e claro que terá então esse retorno, claro que sim. Depois também há as estrelas orientadoras. Em algumas partes do mundo, e como na Ucrânia, Polónia, aqueles países mais a leste, o momento certo para abrir os presentes de Natal está escrito nas estrelas. O filho mais novo da família precisa ou perceberá o céu noturno e espera pela estrela maior para assim abrir o primeiro presente. Se há muitas nuvens, não há presentes. Vamos deixar o nosso. O pudim de Natal, em todos os sabores e consistências, é o prato popular de Natal na Eslováquia, em muitas partes a leste do nosso mundo. O Pato Donald também é um dos presentes e de Natal. Uma importância tradição na Sueca é o Pato Donald, o Duck Special. É um programa da TV de uma hora, exibido na véspera da véspera de Natal, pelas 15 horas, e todas as festividades são planejadas então para as famílias passarem e assistirem ao momento deste bom Natal. Já viram? Qual dos melhores? Não sabemos, mas cada qual guarda o seu e à sua maneira, não é assim? Mas gostamos de ver um bocadinho o que se passa lá fora, porque nunca sabe, talvez um momento de Natal possamos estar de férias fora, num destes países, e saber como é que se passa, não é? Vamos a isto. Música. Meu filho, tens que aceitar. Suada.

Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Contigo dançar, a batida é boa, vais sentir um movimento. Esta dança é nova e tu também vais gostar. Coladinhos dois, aí vai ser pela noite dentro. Vem balançar a uê, dança comigo, oh. Na festa do roça, tudo dança carradinho. Vem guizombar a uê, vem balançar a uê, ritmo caliente, roça, roça. Contigo dançar, a batida é boa, vais sentir um movimento. Esta dança é nova e tu também vais gostar. Coladinhos dois, aí vai ser pela noite dentro. Vem balançar a uê, dança comigo, alô. Na festa do roça, tudo dança carradinho. Vem guizombar a uê, vem balançar a uê. Ritmo caliente, roça, roça. Roça comigo. É agora que tu vais delirar.

Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Penumbra do meu quarto a ver a lua da cortina. Prêmio Congresso Nacional do Partido, a porta-voz que deve ser reeleita, Inês Sousa Real, rejeita todas as acusações da oposição interna. A neve pode cair com intensidade em várias serras do país. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 6 distritos de Portugal continental sob aviso.